Responda, autorizado. Puxa, chame táxi. Amador 2228 da parte da acionada, o PLB 55, autonomia de 5 horas, Altena Salvador para o táxi. Prossegue em frente em Índia e Alfa, quando no ponto de espera 102.95, altímetro marca 1016. Ajustado 1016 em frente no ponto de espera da 10.1895, 2228 para dentro. Mais uma vez, boa noite, 2228, próximo ao ponto da espera da 10, está pronto. 2228, está livre, alinhar e decolar. Pistão no zero, vento variável com 029. Autorizado, alinhar e decolar da 10, 228, passando. no 228, decolado 37, no controle em 199, décima 8. 198, 2228. O 3556 está na escuta da torre. Na escuta da torre? No 3556 da torre? Está na escuta da torre? Good morning, 35556, full ILS, landing gear down and lock it. Roger, 35556, clear to land, runway 10, wind is 310 degrees, 03 knots, runway is wet. Clear to land, runway 10, 35556. Five five five six. Approved to taxi via Alpha Juliet gate 08. Salvador, Ultra 3520, está no 035, informação Eco, conta autorização Aracaju. Ultra 3520, para Aracaju, está autorizado 190. Decola da 10, com o perfil da saída Puca, jamo direto. Após decolagem, curva esquerda, aciona 5407 no transponder. A frequência do controle, 119.8. Realizado, Aracaju, 190, decola da 10, curva esquerda, Puca, jamo, faz rua direto. 198, controle, 5407 no transponder, o 3520. Pensamento correto, me chama quando puxar o Apollo Salvador, da 3520 no 03, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Vou entrar. Bom dia, prossiga. 73, chame para cópia o solo 219. Alô, 73, bom dia, prossiga. Informação eco, autorização Guarulhos, 3280. Está autorizado para Guarulhos, nível 380. Decola da 10, cumpre o perfil da série da El, letra Mótima. Onde intercepta a Pêndulo 10, Bridge, a Pêndulo 16, Brava até o Zulu 13, segue conforme rota prevista em OTAN. Aciona 5413 transponder, 1208 coesão, 119.8 a frequência do controle. É, está autorizado o barulho, nível 380, vai falar da 10, a saída da El Módima. Protegimento correto, chame quando pronto. Depois, confirme a posição, por gentileza. Sente. Eu sou 3520, acionado para o táxi, que é o B136, 12h55, antena do Recife. Segue via Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1016. Índia Alfa, 1895, 3520. Salvador, tá 3520, pode esperar pronto. 3520, a linha decola da 10, vento calmo. A linha decola da 10, 3520. Decolado aos 2.6, chame o controle 119, decimal 8. 19.8, na 3.5.2.0. Estou solicitando autorização de reboque da ponte de número 6 até a ponte de número 7, pátio 1. Controle na ponte de número 6 no pátio 1 também? Positivo, do 6 ao 7, pátio 1. Autorizado. Braço, serem somado ao término. Dizendo que a equipe de solo me chama para o tático. Autorizado. 9973, escrevendo com a equipe de solo para informação. Tem uma aeronave em reboque do meia dúzia para o 7, já praticamente finalizando.